homem pode tentar com palavras me desanimar, mas eu creio nos planos que o Senhor preparou para mim. Que ele tem pra mim. O mundo pode até duvidar. No tempo do Senhor tudo vai se cumprir. Eu creio nos planos de Deus. Eu creio nas promessas que ele tem pra mim. Pode até duvidar. No tempo do Senhor tudo vai se cumprir. Circunstâncias pra eu parar serviram para aumentar minha fé. O Senhor nunca me deixou, sempre comigo me fortalecendo. Meus inimigos foram envergonhados. Eu sempre aquele que é humilhado. Eu creio nos planos de Deus. Eu creio nas promessas que ele tem pra mim. O mundo pode até cumprir.